720, livre decolagem 90, vento 130 graus, 08 mais. Precisa de falar que a gente não está pegando. A torre é o Olympus 92, se autorizado, dá pra gente encontrar a base direta. Olympus 92, mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base. Aguardando o Olympus 92. No 395, boa noite, mencione identificação, autorizada a chegada à margem, desça para 2.000 pés, que legal no 0, no 4. Identificou 2.000 pés, 314, chegada à margem, na conformação do Brasil, bom 3.000. Lima tem que ser no 0. Tá em controle, Web 6720? Afirma, objeto 6720, decolou o meio. Controle agora, 120.8. 208, obrigado, boa noite. Boa noite, objeto 6720. Objeto 6720, boa noite, contato radar, voo 360, direto Leda. 3620, Leda, 6720, obrigado. Os 92, ingresso Pena do Vento, reporte para girar base. Pena do Vento reportará para girar base, Olympus 92. Salva no 3297 para o táxi 530, a bordo 350, alternando com. 3897, seguindo a aeronave da Gol, prossegue via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18, 95, ajuste 1014, agora um bom voo. Nomeia 01, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 18, 95, ajuste 1014, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 95, 12, 10, no 4. Olympus 92 na perna do vento, pronto para girar a base. Olympus 92 autorizado a girar a base, chama na final do 10. Gira a base e chamará na final do 10, Olympus 92. Na 3567, chama em Recife 1288. Chama Recife 1288, boa, até 3567. Boa noite. 1299, decolado aos 19, melhor controle, 120.8. 120.8, 352.19, dá o retorno. Gente, mantenha ponto de espera, o gol 1601. Controle Salvador, muito boa noite, trip 5219, decolado na sua escuta. Trip 5219, boa noite, está em contato radar, voo 200, saída Arvo. Onde o código transponde para 5146. 5146, saída Arvo, trip 5219. 92, autorizado toque arremetido, 990, vento na 30 graus, 079. Dirijo toque arremetido na pista 10, Olympus 92, baixar de checada. Ou na 601, ali mantém captura na 0. Gono 395, autorizado a final ILS. Autorizado ILS para estabilizado Gono 395. Estou com RMT os 21, estou parando meu pé, esquerda, perna do vento da 10. Olympus 92, esquerda, meu pé, perna do vento, reportará para girar base. 720, chame em Recife, 125 ONU. 251, leve 7, 20. Tem ponto de espera da 90. Música 601, informa o tráfego no meu pé, perna do vento da 90, livre decolagem da 90, vento 130 graus, 08 nós. Solo, boa tarde, Oxané 6143. É, melhor, desculpa, não é 6143, é o 6259. Guarulhos 360, tá na 9, autorização. Oxané 6259, informação agora em curso uniforme. Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 10, com curva direita no perfil da saída da EL. Leda, após posição bridge, onde intercepta Pêrzulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5157 no transponder. Ativo então. Autorizado Guarulhos 360, decola da 10, curva direita, da EU Leda, bridge a Pêrzulu 16 e depois segundo plano. 208-5157. Chanel 6259, correto, portão 9, chama pronto para os peticionamentos. Obrigado. O 9037, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada a Mari. Deixa para 2 mil pés, que negar no 0 no 4. Utilizado até 2 mil pés. 2 mil pés, então, que trem, utilizado toque arremetido no 0, vento na 30 graus, 08 nós. Trem embaixo checado, Libre, toque arremetida para o Olympus 92. Salvador, eu vou 1273, informação uniforme, autorização para confins 360. Bruno 273, informação uniforme, confere confins autorizado nível 360. Já falando 110 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição bridge, onde intercepta Pêsulo, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5167 no transponder. Gente, autorizado 360, decola da 10, curva direita, Nadael Leda. Após segue bridge, Aperzulu 16 conforme plano. 1208 é o controle, 5167 é o transponder para o voo 1273. Voo 1273, correto, portão 3, chama pronto para o espectacionamento. Gente, o 273. O 2 pegou remeteu os 27, subo para no meu pé, esquerda, perna do vento, dano 0. 92, esquerda, meu pé, perna do vento. São 3897, informa o tráfego. 1 no meu pé, perna do vento dano 0, P3 da Força Aérea Brasileira. Livre decolagem dano 0, vento 140 graus, 079. Decolagem, beleza? No localizador, voo no 395. Voo no 395, torre 1 no 895. 1895, voo 395. Negativo. Pode alongar e se enquadrar como número 2, como número 2, autorizado. Ele pros 92, faz um 360 pela direita, reporte interceptando a perna do vento, dando 0. 92, 360 pela direita. TAM 3897, decolou os 28, controle agora 10.8. 10.8, 3297. TAM 3897, decolou, boa noite. 3897, boa noite, contato radar, voo 340, direto Leda. TAM 3897. 3897, contato radar, subo 340, direto Leda. Direto Leda, 3840, 397. Bom, Muito boa noite, Gol 395, vai passar a Simbra, tá estabilizado, em todos baixados a casa. Gente, Gol 395, continue a aproximação, que negar 1-0, 1-4, informa o tráfego 1 no mil pés, um P3 da sua série, a perna do vento da 1-0. Gente, Gol 395, tá aguardando liberação de pouso. Tá autorizado, pouso na 1-0, vento no 30 graus e no 0-9, Gol 395. Livre pouso, Gol 1395. Gol 9037, autorizado a final NS. Autorizado, NS, Gol 9037, comando estabilizado. Gol 9601, chame Recife, 1251. Recife 251, 601. Olimpos 92, ingresse a perna do vento da 1-0, reporte para a gira base. Ingressando na do vento, reportará para a gira base, Olimpos 92. Aguarde. Sou a Luciana 6259, despeca acionamento portão 9. Chané 6259, portão 9 autorizado, reporta tanque. Portará. É 3897, autorizado o brinde restrito a nível de voo 3, correção 280. Restrito 280, direto do brinde, graças 3897. No solo 3-3, libere direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, Gol 395. 9-2 está na perna do vento, pronto para girar a base. Olhei para o 9-2, autorizado de girar, vai chamar na final do 1-0. 9-2, gira a base e chamará na final do 1-0. Solo Salvador, Gol 395, chegou a nossa escuta. Gol 395, táxi via Alfa, reportando seu táxi 3 Juliette para ingresso. Alfa, está Juliette, chama lá, Gol 395. Cheque trem, 30 toque, arremetida na 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-1-9. Livre toque arremetida na pista 1-0 para o Olympus 9-2, trem baixo checado. 8-3-5-2-1-9, boa noite. Boa noite. táxi Ocean Air 6259, POB 171. Confirma a alternada autonomia? Galeão, 5 horas. 259, táxi via Pátio Índio Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste 1014, bom voo. 1014, obrigado, bom trabalho. Uno 395, após a passagem da aeronave da Avianca, iniciando o táxi a partir do 09, após a mesma ingressa Juliette, 02 ao portão. Positivo, após a passagem da Avianca, não autorizado Juliette, 02, voo 1395. Controle Salvador, Gol 9037, está estabilizado no localizador. Gol 9037, Torre 1895. 3895, Gol 9037. Solo Salvador, Gol 1940, 01 para o Cristo. Tem um tráfego a 1 abrilhador externo em aproximação para 10. Reporte ainda interceptando a pena do vento da 10. Olimpos 92360 pela direita, reportará interceptando a perna do vento. Tom Salvador, boa noite, Gol 9037, está estabilizado em LS, uma milha do externo, baixada travada. Sente Gol 903037, continua a aproximação, informa o tráfego número 10, P3 da Força Aérea Brasileira, perna do vento da 10. Livre pouso, pista na 0, vento 120 graus, 09 nós. Teve pouso no 0, Gol 9037. Olimpos 9-2, ingressando no vento, aguardando para girar base. Ingressando, perna do vento, aguardando para girar base, Olimpos 9-2. Xané 6259, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém. Gente, a primária 1288, secundária 1260 ou ainda 13325. Ok, vai tentar contato com a frequência porque perdeu o contato com a frequência. Obrigado. 037 no solo aos 40, ele chame solo 1219. Lembrar-se para solo 1219, gol 9037. Livre decolagem da 0, ventando 20 graus, 099. Livre decolagem, 6259. Pus 92, autorizar girar base, reporte na final da 0. Girando base, reportará na final da pistão da 0, Olympus 92. Salve Salvador, é gol 9037, livre a pista final. Gol 9037, táxi via Alfa, Juliette, 10 ao portão. Táxi Alfa, Juliette, 10 ao portão, gol 9037. Xané 6259, decolou os 43 e controle agora em 1208. 1208? Afirma, 1208. Obrigado. Parou de controle, 6259, deu o Xané. Xané 6259, contato radar, com 360, direto Leda. Direto Leda, sobe 360, obrigado, senhor Leda. Logou 1940, 195 a bordo, 4 horas e 7 da manhã, pega na porta de Florianópolis para o mundo. 1940, táxi via Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1014, bom voo. 1014, via Índia, Alfa, 129, ponto de espera.